Estamos em www.maisradio.com. Eu sou Gabriel Souza e este é o Riff Service. E o Riff Service desta semana é dedicado a alguém que fez um papel muito importante para a indústria musical, mas não é um músico. Estou a falar-vos do realizador de videoclipes Wayne Isham. E o Riff Service desta semana vai ter algumas das músicas que tiveram videoclipe gravado, produzido ou trabalhado por Wayne Isham. E vamos iniciar este Riff Service com os Def Leppard. E do álbum Hysteria, vamos ficar com a música Pour Some Sugar On Me. Para vocês, Def Leppard, Pour Some Sugar On Me. Living like a lover with a radar phone. Looking like a tramp, like a video. e o Reef Service desta semana vai ser um desfilar de clássicos. E após Pour Some Sugar On Me, ficamos com os Motley Crue e a música Wild Side, música retirada do álbum Girls, Girls, Girls. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser a sequência Bon Jovi, sem ter nenhuma música dos Bon Jovi, mas tem duas músicas de dois membros dos Bon Jovi. E vamos iniciar com John Bon Jovi a solo, já que em 1990 lançou o álbum Blaze of Glory. E deste álbum vamos ficar com a música homónima Blaze of Glory. Para vocês, John Bon Jovi, Blaze of Glory. I'm going out in a blaze. E nesta sequência Bon Jovi, após John Bon Jovi, ficamos com Richie Sambora. E do álbum Undiscovered Soul, ficamos com a música Hard Times Come Easy. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma sequência de baladas. E vamos iniciá-la com os Whitesnake. E do álbum Slip of the Tongue, vamos ficar com a música Now You're Gone. Para vocês, Whitesnake. Now you're gone. Now you're gone. Rages in the name of desperation. want you to let it get this far, Estamos em www.maisradio.com e este é o Riff Service. E nesta sequência de baladas, após Whitesnake, ficamos com os Dokken. E do álbum Tooth and Nail, ficamos com a música Alone Again. E terminamos esta sequência com Skid Row. E do álbum Slave to the Grind, lançado em 1991, ficamos com a música Wasted Time. E diz Sebastian Bach, o vocalista do Skid Row, que esta música foi escrita inspirada na vida de Steven Adler, o baterista original de Guns N' Roses. E vamos agora para uma nova sequência e vamos ter três músicas do século XXI de três bandas com histórias totalmente diferentes. E vamos iniciar com o supergrupo Velvet Revolver. E a música que temos dos Velvet Revolver é uma música que não fez parte dos álbuns originais que a banda lançou. Fez parte da banda sonora original do filme Fantastic Four. E é a música Come On, Come In. Para vocês, Velvet Revolver, Come On, Come In. e nesta sequência com músicas do século XXI que têm videoclipes trabalhados por Wayne Isham após Velvet Revolver, ficamos com os Avenged Sevenfold. E do álbum Hail to the King, ficamos com a música Shepherd of Fire. E terminamos esta sequência com os Kiss. E do álbum Sonic Boom, ficamos com a música Modern Day Delilah. E vamos agora para uma nova sequência, e vamos iniciá-la com Bryan Adams. E do álbum Into the Fire, a chegar com a música Heat of the Night. Para vocês, Bryan Adams, Heat of the Night. I was caught in the crossfire. e Wayne Isham é importante não só no hard rock, mas também pelo trabalho com artistas pop como Ricky Martin e até com artistas heavy metal como os Metallica e os Megadeth. E nesta sequência, após Bryan Adams, ficamos com Michael Bolton e a música Everybody's Crazy, música retirada do álbum homónimo Everybody's Crazy. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma sequência de baladas. E vamos iniciá-la com um grandíssimo clássico dos Scorpions e do álbum Crazy World. Vamos ficar com a música Wind of Change. Para vocês, Scorpions, Wind of Change. I said that I'd never fall again. Within myself I was wrong. My searching ain't over. Over. Estamos em www.maisradio.com e este é o Riff Service. E nesta sequência de baladas após Scorpions, ficamos com outra super banda, com outro super clássico. Estou a falar-vos da música When You Love a Woman, dos Journey, música retirada do álbum Trial by Fire, o último álbum a contar com Steve Perry como vocalista dos Journey. E vamos agora para uma nova sequência e vamos iniciá-la com os Queensrÿche. E do álbum Promised Land de 1994 vamos ficar com a música I Am I. Para vocês, Queensrÿche, I Am I. We'll be right back. E nesta sequência, com três lançamentos dos anos 90, após Queensryche, ficamos com os Great White. E do álbum Hooked, lançado em 1991, ficamos com a música Desert Moon. E terminamos esta sequência com os Extreme e a música Rest in Peace. Música retirada do álbum Three Sides to Every Story. E vamos agora para a última sequência do nosso Riff Service. E vamos iniciá-la com uma banda que é bem mais conhecida como uma banda de heavy metal. Apesar de tudo, em alguns períodos da sua carreira, fez algumas músicas de hard rock e iniciou a sua carreira com um som bastante parecido com Deep Purple. Estou a falar-vos dos Judas Priest, que em 1986 lançaram o álbum Turbo, um álbum controverso, já que a banda entrava no som mais americanizado, no som mais hard rock dos anos 80, e foi bastante criticada por isso. E do álbum Turbo, resolvi escolher a música Turbo Lover. Para vocês, Judas Priest, Turbo Lover. Wanted, e é com Bon Jovi, Wanted Dead or Alive, que terminamos o Riff Service desta semana, dedicado a videoclipes trabalhados por Wayne Isham. Iniciamos esta última sequência com Judas Priest e ficamos com a música Turbo Lover. Continuamos com Ozzy Osbourne e a música Miracle Man, música retirada do álbum No Rest for the Wicked, o primeiro álbum da carreira a solo de Ozzy Osbourne, a contar com Zakk Wylde como guitarrista. E terminamos a sequência com os Bon Jovi e a música Wanted Dead or Alive, música retirada do terceiro álbum da banda, o álbum Slippery When Wet, lançado em 1986. E é assim que me despeço deste Riff Service especial dedicado a Wayne Isham. Deixo a todos o desejo de uma ótima semana e deixo-vos um forte abraço. Estamos em www.maisradio.com. Eu sou Gabriel Souza e este vocês já sabem, é o Riff Service. Rock on! Son, let their love shine up to heaven, let it shine for everyone. Whisper to a hopeless stranger, tie a message to a dove. Let him fly into a future changed by love. To a hopeless stranger, tie a message to a dove. Send him off into a future. changed by love. Now we're changed.